seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos, e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele, barriga e seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, perto de uma mulher. Garotos se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você, me levam sempre onde seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos, não resistem.